A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É com gratidão ao Senhor por mais um dia de vida que nós saudamos a cada um de vocês e desejamos que o Senhor nos abençoe a todos poderosamente a cada dia. Irmãos, a minha intenção mencionada no sábado era dedicar os próximos dias ao livro de Salmos. Mas assim que eu encerrei a ministração e desliguei o telefone, o Espírito do Senhor testificou no meu espírito. Na verdade, eu ouvi a sua voz dizendo não. E eu respondi, não o quê, Senhor? E ele me disse, não, você não deve entrar com salmos agora, mas deve continuar em Lucas. E eu falei, sim, Senhor, como convém aos servos obedecer com alegria, e por isso nós vamos continuar com o livro de Lucas. Nem quis mencionar isso ontem, para a gente poder se dedicar a Neemias, ao trabalho com liderança, mas eu reparto com vocês que nós vamos dar prosseguimento ao livro de Lucas e aguardamos com alegria, o momento em que também chegará mais uma ministração ou duas do livro do Apocalipse. Irmãos, com relação a isso, é muito importante que você, ao longo da sua vida, vá desenvolvendo uma intimidade com o Espírito Santo, para que você possa ouvir a sua voz, discernir a voz do Senhor. E eu quero dizer a você, com o passar do tempo e do seu relacionamento com Deus, vai ficando muito claro, se você procurá-lo mesmo, vai ficando muito claro quando é o Senhor quem está falando com você. Para tanto, você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para que ele ministre e você então ouça. E entenda que é orientação dele. Naquele momento foi claro para mim, porque eu tinha acabado de falar e tinha a intenção, até metodológica, de ir para o Salmos agora, e o Senhor falou que não essa era, essa não era a sua vontade. Então, eu digo a vocês, desenvolvam essa amizade, essa intimidade com o Espírito Santo. Vamos fazer a leitura de Lucas no capítulo 13. Diz assim o texto: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia essa parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro:

Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus pela sua santa e bendita palavra. Façamos alguns destaques, irmãos e irmãs. Esse é um capítulo claro sobre arrependimento e a entrada no reino. Além de contar com algum relato de cura, alguns relatos de cura e a luta do Senhor contra os líderes religiosos do judaísmo naquele período. Figueira que deve ser cortada. A parábola da figueira refere-se primeiramente a Israel. Sua verdade, no entanto, aplica-se a todas as pessoas que professam crer em Jesus, mas não abandonam o pecado. Embora Deus dê a todos ampla oportunidade de se arrependerem, ele não tolerará para sempre o pecado. O tempo virá quando a graça e a misericórdia de Deus serão removidas e os impertinentes castigados sem misericórdia. Aqui nesse trecho, irmãos, eu já digo que nós devemos ser uma árvore frutífera, porque se nós formos uma árvore infrutífera, então o Senhor nos dirá que não nos conhece, como diz no final do capítulo. Aqui estamos iniciando o capítulo, mas até o final essa temática vai estar presente. Por isso é importante começar pelo arrependimento. Essa é a primeira palavra da mensagem de Jesus acerca do reino. Arrependei-vos e crede. Primeiro o arrependimento, depois a fé. Nós precisamos de arrependimento verdadeiro que conduza a uma mudança de vida e a fé em Jesus para entrarmos no reino dos céus e nos tornarmos uma figueira frutífera. Com relação ao segundo trecho, ou perícope, a partir do versículo 10, um espírito de enfermidade. Preste atenção nisso. Jesus mostra aqui que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios. O sofrimento dessa mulher aleijada procedia de um espírito imundo, um emissário de Satanás. Para todos aqueles que nos ouvem, e nós estamos chegando a 2 mil pessoas por mês, talvez a grande maioria já saiba disso, mas aos novos que estão se convertendo agora, que nós temos pego o telefone e um tem passado para o outro, aqui mesmo na cidade. Então, para você que foi recém-batizado, está começando agora, eu quero informar você, ou você de outro lugar, há enfermidades que são efeito direto da ação ou opressão de demônio. O sofrimento dessa mulher aleijada é um exemplo disso. Era um emissário de Satanás que a mantinha cativa. E nesses casos, a pessoa, se ela tentar tratar-se naturalmente, ela vai ao médico e deve sempre ir, deve sempre ir, mas ela vai ao médico e os médicos não conseguem achar nada, não conseguem fazer diagnóstico nenhum, claramente, efetivamente, porque o que a pessoa tem não é de ordem natural, biológica, mas é de ordem sobrenatural, é demoníaco. E para isso nós precisamos expulsar os demônios. E Jesus expulsou o demônio daquela mulher e a enfermidade dela foi embora. Ela sofria há 18 anos. Há 18 anos que essa mulher estava oprimida e ela foi liberta pelo Senhor Jesus. Então, não importa quanto tempo você esteja enfermo, mas o Senhor Jesus pode curar qualquer enfermidade, seja natural, seja sobrenatural, ele pode curar qualquer enfermidade. E há uma figura que nós geralmente usamos nesse texto. A mulher andava encurvada e então olhando para baixo. Provavelmente então ia se tornando cada vez mais oprimida mesmo e abaixando a cabeça e abaixando a cabeça e abaixando a cabeça. Então preste atenção, há muitas pessoas. Só um exemplo, não estou falando que todos os casos físicos, preste bem atenção, não estou falando que todos os casos físicos semelhantes a esse, de ordem fisiológica, biológica, anatômica, eles são possessão. Mas eu quero usar esse texto como uma figura. Como um exemplo para dizer que há muitas pessoas que estão há anos oprimidas pelo maligno e elas vão cada vez mais se curvando para baixo e para baixo, olhando sempre para baixo, elas vão se deprimindo, elas vão sofrendo dessa opressão e essa opressão vai consumindo toda a vida. Então, eu repito para você, não estou dizendo que todos os casos que são de ordem natural, sejam semelhantes a esse ponto. Todos estão aí como testemunho, mas estou dizendo sim. Que até esse caso nos ensina sobre essa mulher e nos ensina sobre muitas outras pessoas que não conseguem mais olhar para a vida, que não conseguem mais olhar para frente, que não conseguem mais olhar para a sua história, que não conseguem mais olhar com perspectiva de futuro, que não tem mais prazer em ser, não tem mais prazer em viver, não tem mais sentido para sua vida, e isso pode ser também por causa de uma opressão maligna. Pode ser. E aí nós temos que orar para verificar. Se for de opressão maligna, vai sair. E se for de causa natural, tem que ser tratado pelos médicos. E muitas vezes Deus opera até a cura de situações de causa natural, como fez em muitas vezes. Com relação a soltar da prisão, no versículo 16, né? Ah, só um detalhe: os religiosos, ao invés de celebrarem a cura da mulher, estavam preocupados, hipócritas, estavam preocupados que Jesus estivesse curando no sábado. Isso continua acontecendo, irmãos e irmãs, nas igrejas preocupados com coisas secundárias, terciárias, e não dando o devido valor àquilo que precisa ser dado. A glória do Senhor, o seu poder, a sua majestade, o seu poder de cura, a sua libertação, a sua salvação. tudo que ele opera, a justificação que recebemos, a santificação, não se preocupam com isso e se preocupam com coisas vazias, muitas vezes, e que só atrapalham a obra. Então, cuidado para você não ser um obstáculo ao avanço espiritual da sua igreja por ficar preocupado com essas coisas pequenas e você se tornar uma pedra de tropeço na vida da igreja. Então, quanto ao soltar da prisão, no versículo 16, um pecado terrível aos olhos de Cristo é o cristão deixar de ouvir o clamor da humanidade sofredora. Esse é um pecado terrível. Jesus ensina aqui que o gênero humano está aprisionado pelo pecado. Esse é o grande ensinamento. Pela enfermidade, pela morte, vivendo em aflição e grande necessidade. Hoje é grande o perigo de nos tornarmos insensíveis ante a miséria e o sofrimento do mundo, por causa dos divertimentos proporcionados pelos meios de comunicação, que cada vez mais primam em apresentar a imoralidade e a violência como formas de prazer. O verdadeiro discípulo de Jesus será como seu mestre, estará atento às aflições do próximo e ouvirá os gemidos da criação. O cuidado dos necessitados, dos pobres. Irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros e também precisamos orar uns pelos outros. Ouvi agora uma mensagem do pastor presidente Eronilson, da Igreja Assembleia de Deus Galileia, falando sobre isso. Então, preste atenção, nós precisamos orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros, mas cuidar mesmo. Cuidar mesmo, Jesus não deixou para fazer depois, não, ele já curou aquela mulher. E nós precisamos fazer da mesma maneira. Com relação ao próximo trecho, quando eu falar trecho, é perícope. E quando eu falar perícope, é esse trecho que foi dividido na nossa Bíblia, não está no original, mas que foi dividido na nossa Bíblia. São esses títulos. E cada uma das Bíblias, das traduções, a Bíblia da Mulher, a Bíblia, do Comentário de Genebra, a Bíblia Pentecostal, colocam um título diferente. Tá bem? Então, esses títulos são para nos, direcionar sobre o que trata o assunto. Aqui no versículo 19, ao grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda e do fermento que se lhe segue completam-se entre si. Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo desse reino e seu desenvolvimento subsequente no decurso do tempo. Ele começou apenas com Jesus e um grupo de discípulos dedicados, no caso do reino. E hoje chegou a tantos milhões de cristãos no mundo inteiro. No entanto, a manifestação atual e visível do reino crescerá até tornar-se grande, organizado e poderoso. Ele aceitará nos seus ramos, ou seja, na sua comunhão, as aves do céu e outras coisas. Bom, mas há os elementos malignos que removem as sementes da verdade, como na parábola do semeador, onde as aves figuram os agentes do mal. Assim como cresce o reino de Deus, cresce a resistência das trevas, onde a grande Babilônia, representando a igreja apóstata, a igreja que nega a fé na palavra do Senhor, muitas vezes conduzindo as pessoas ao erro, Ela torna-se uma morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. A descrição de Cristo sobre a decadência espiritual infiltrando-se na maioria das sete igrejas, que nós vamos ver em Apocalipse 18, com a nossa missionária. Então, cresce o reino de Deus, preparando-se para a volta do Senhor Jesus, e cresce a resistência. E aí nós precisamos crescer junto com o reino dos céus, reino de Deus, e resistir aos dardos inflamados do maligno, para não sermos tragados também pelos dardos inflamados do maligno. Com relação ao fermento, o fermento, versículo 21, o fermento normalmente é considerado nas Escrituras um tipo, uma figura da presença do mal ou da impureza. Ele fermenta, desintegra ou corrompe. Isso vem lá do Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Você vai encontrar em Amós também referência sobre isso. No Novo Testamento, o fermento é empregado para representar o falso ensino e as doutrinas malignas dos fariseus e dos saduceus. Isso na época de Jesus e dos herodianos. Fariseus, saduceus e dos herodianos. Preste bem atenção. Os zelotes não tinham muito ensinamento. Eles queriam a revolução armada e ponto final, né? E os essênios, esses sim, eram mais sábios e viviam, só que eles viviam afastados, viviam em cavernas e buscavam a santidade através do afastamento. Mas Jesus se defrontou com fariseus, saduceus e herodianos, basicamente. Em 1 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8, o fermento representa a maldade e malícia em contraste com a sinceridade e a verdade. Por isso, muitos entendem que essa parábola refere-se a falsas doutrinas e malignas. E a injustiça que se aloja no atual reino visível de Deus na igreja também. Esse fermento do mal se espalha em todos os setores da obra de Deus. Ele acha-se no modernismo, que trouxe uma visão individualista para as pessoas. Não posso me aprofundar agora por causa do tempo. Mas a Idade Moderna e a burguesia trazem esse legado do individualismo, do egocentrismo, do ser humano centrado em si mesmo, no seu bem-estar, no liberalismo religioso, que acompanha esse aspecto também, na teologia da libertação, que é uma vertente da esquerda, uma tentativa de casamento da ideia do reino com o socialismo que objetiva chegar, o socialismo objetiva chegar a uma sociedade comunista. No primeiro momento, até Marx dizia que nós não precisaríamos mais de Deus. Se todas as necessidades fossem saciadas no ser humano, não precisaríamos mais de Deus. Depois, a nova escola marxista, a escola de Frankfurt, consegue fazer um casamento, e esse casamento é mais pernicioso. Por que que é mais pernicioso? Porque aí consegue-se construir uma ideia de que Deus pode fazer parte. E isso entra na igreja a partir dos anos 50, com a teologia da esperança, a teologia da libertação depois, e acaba levando muitas pessoas sinceras a se afastar de uma vida de comunhão com Deus. Exalta o raciocínio humano acima da autoridade das Escrituras. Exalta a ideologia de esquerda acima das Escrituras. Outra forma que nós temos de ensino contrário à vontade de Deus é o mundanismo, os valores do mundo entrando na vida da igreja. Às vezes, até em shows evangélicos, você percebe uma tentativa de reproduzir o show que acontece em outros lugares, só que com música cristã. E o mundanismo em várias outras áreas, né, e práticas da igreja, práticas imorais, permitidas por certas igrejas e seus líderes, na busca da fama ou poder dentro da igreja, isso é mais marcante, dentro de igrejas que você tem uma estrutura muito organizada de poder, então é uma luta pelo poder, e também naquelas igrejas que são de controle autoritário de uma, né, o pai que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o outro, e fica sendo uma coisa assim meio monárquica. E é, na verdade, a busca da manutenção do poder por homens que se preocupam mais com as suas próprias ambições do que com a glória de Deus. As falsas doutrinas são outro fermento. Os falsos mestres nos seminários, nas faculdades de teologia, nos cristãos professos. Muitos falsos mestres entraram na igreja desde a década de 50 do século passado, que falsos mestres que nunca nasceram de novo. Perto do fim da presente era, esses males se infiltraram na obra de Deus através das denominações, sejam históricas, sejam pentecostais de outra maneira, com esse domínio mais autoritário, e nas neopentecostais, com o seu. É quase um ramo de negócio, é quase uma empresa para. O enriquecimento de dois ou três. Então, isso tudo a gente percebe perto do fim da era presente, perto da volta de Jesus, esses males se infiltraram na obra de Deus, nas denominações, nos institutos bíblicos, nas faculdades de teologia, nos seminários. Todos são liberais, sob certo aspecto, até o ponto de o evangelho apostólico do Novo Testamento e a vida santificada serem coisas raras de se ver. Todo cristão deve tomar cuidado para que o fermento do mal não afete sua vida. O segredo da vitória contra isso consiste em olhar para Jesus, só Jesus, só Jesus. Com fé, desprezar as coisas do mundo, permanecer na palavra, aguardar a volta de Cristo, em constante e constantemente ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, em estar disposto a sofrer com Cristo e por Cristo, em lutar contra todas as formas do mal, em defender o Evangelho, em revestir-se de toda a armadura de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 18. E o capítulo se encerra com Jesus lamentando sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. A tristeza e as lágrimas do nosso Senhor por causa da rebeldia de Jerusalém evidenciam a livre vontade do ser humano em resistir à graça e a vontade de Deus. E ele chora, então, por Jerusalém. Irmãos, eu quero concluir essa nossa meditação, que na verdade está nos chamando a entrar no reino, a nos arrependermos, a estarmos preparados para todo esse tipo de batalha que nós mencionamos agora, dizendo: estreita é a porta que conduz à salvação. Vou repetir: estreita é a porta que conduz à salvação, que conduz ao reino. Jesus sempre, já concluindo então, essa é a minha proposição: estreita é a porta que conduz à salvação. Jesus sempre pregava sobre a necessidade de arrependimento. Com relação à figura, à figueira, perdão, estéril, o Senhor ensinou que aquele que nessa vida vier a dar fruto, está bem, mas aquele que não frutificar será cortado da sua santa presença. A vida infrutífera é considerada inútil sobre a terra, e sendo assim, pode tranquilamente ser retirada da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, acorde. Você foi salvo pela graça, mas você não foi salvo para ficar aí acomodado. Você foi salvo para participar de um grande projeto, que é o projeto do reino, e esse projeto implica em frutificar, em salvar outras pessoas que estão morrendo sem Deus e que vão perecer eternamente. Você tem que dar fruto. Não é que, ah, eu quero, vou pensar, vou ver se eu tenho um tempinho. Não, você tem que dar fruto. Porque se você não der fruto, primeiro fruto do arrependimento, depois o fruto do Espírito. Leia sobre o fruto do Espírito. Depois o fruto das missões, da missão mesmo. Ganhar vidas para Jesus. Como é que você faz isso? Orando. Ficando íntimo do Espírito Santo. Ofertando liberalmente. Oferte liberalmente a pessoas com necessidades. Eu nunca menciono, mas nós vivemos, por exemplo, de ofertas. Dobre o seu coração perante Deus e diga: Senhor, eu quero me comprometer mais com a obra, mais. Se for conosco, muito bem. Se não for, há muitos trabalhos muito melhores. Muito melhores. Nós somos os últimos da fila. Mas eu sei que Deus proverá para nós também. Por isso estamos aqui até hoje. Nós temos que comer da sobra do altar e dar graças. Aleluia. Mas eu quero dizer a você: frutifique, orando, contribuindo e trabalhando, evangelizando, convidando as pessoas para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, convidando para programações, levando material evangelístico, folhetos, livros. Se aproxime das pessoas, ame as pessoas. Ame de fato, de verdade, não com segundas intenções. Mas depois que você estabelecer um vínculo com elas, então a porta vai se abrir em algum momento para você falar do Rei da Glória. Jesus estava ensinando nas sinagogas em um sábado, quando uma mulher possuída de um espírito de enfermidade se aproximou do local onde ele estava. Ela estava possessa há 18 anos, eu vou repetir, e andava encurvada, como milhares de pessoas, até ricos. Muita gente que é rico, rico, rico, rico, anda encurvado na vida. Como assim? Ele tem tantas posses? Vai averiguar a vida dele. E procura um feiticeiro aqui, procura um cartomante ali, e procura não sei o quê, porque a vida não tem valor, não tem sentido. Precisa ganhar mais, mais e mais e mais para tentar se satisfazer, e nunca chega. Claro, nunca vai chegar. Só Jesus é que poderá satisfazê-lo. Muita gente que anda encurvada espiritualmente, muita gente que anda encurvada mentalmente, muita gente que anda encurvada fisicamente, muita gente que anda encurvada materialmente, muita gente que anda encurvada existencialmente. Essa mulher estava possessa há 18 anos, e embora a mulher não tenha pedido, o mestre chamou-a e a libertou da enfermidade imediatamente. Que o Senhor derrame o seu poder sobre todos nós da Igreja do Senhor, de todas as denominações, e nos dê autoridade para curar os enfermos. O mais dramático é que, após uma cura maravilhosa como essa, o chefe da sinagoga, provavelmente acompanhado por outros pseudo-religiosos, como temos hoje, ficavam discutindo a morte da bezerra, né? Ficavam discutindo a questão do Senhor ter curado no sábado. Ao invés de pensar na maravilhosa manifestação de Deus, se preocupavam com seu legalismo vazio. Esse é uma outra coisa que emperra a igreja, é o legalismo. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus. Percebe-se que Satanás está por trás de alguns ou muitas, de algumas ou muitas enfermidades. E Jesus tem pleno poder, irmão e irmã, para repreender e curar o enfermo. Creia e ore. Ah, mas é só o presbítero. Aí você vai para uma igreja onde o presbítero é o pastor, onde eu participei, por exemplo. Então, tem que esperar sempre o pastor. Veja, os discípulos de Jesus não eram nem diáconos, nem presbíteros, a igreja não estava estruturada, e ele mandou de dois em dois. E eles foram e curaram os enfermos, expeliram demônios. É Bíblia. Olhe para a Bíblia. Olhe para o todo da Bíblia. Aquela recomendação de Paulo é quando a igreja já está se organizando e para não virar uma bagunça, como algumas igrejas estavam se transformando, ele precisou ir regularizando. Mas isso não impede de que nós oremos uns pelos outros, como disse o pastor na pregação que eu ouvi agora. Assim como aquela mulher que estava encurvada e possessa há 18 anos, muitas pessoas estão possessas por um espírito contrário à vontade de Deus. E por isso não conseguem se levantar na vida. Não se levantam. Não se levantam. A opressão ou possessão maligna fazem com que as pessoas não consigam andar para frente. Elas não conseguem andar direito, com autoestima correta, com alegria, com paz, com vitória. Ontem eu e a pastora estávamos avaliando o que Deus operou ao longo dos anos e somando nome a nome dos filhos, e o Senhor já nos deu diretamente 250 filhos na fé, discípulos na fé. Ah, mas todos frutificaram? Não sei, é com o Pai. Aí, ah, mas todos andaram direitinho e amadureceram a sua vida bíblico-teológica? Irmão, eu não tenho como acompanhar, esse não é meu dever. Jesus ministrou 3 anos e depois ele foi para o céu. Aí a vida é de cada um. Ah, mas todos acertaram em tudo? Isso eu posso afirmar para você. Não, não, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E vocês acertaram em tudo? Não. Mas eu posso dizer a vocês que a maior alegria é que nós podemos olhar para a nossa história. Desde que eu evangelizava, comecei a evangelizar no metrô com o meu pastor, querido pastor Marcos. Evangelizava na prisão com o querido pastor Marcos, Demóstenes, o amigo Sandro, que o Senhor já recolheu, Ellerson, hoje professor de teologia. E muita gente, evangelizávamos na prisão e na Praça da República, junto com a irmã Damares, e na Praça da Sé, isso tudo em São Paulo, irmãos aqui de Entre Folhas e de Minas. Eu estou me referindo a São Paulo porque é onde eu morei até 9 meses atrás. E depois, se engajando na igreja, trabalhando 2 anos com as criancinhas de uma a 4, 5 anos, E fazendo coisas que eu nunca tinha feito na vida, depois trabalhando com adolescentes num acampamento que a igreja possuía, depois trabalhando com juventude, irmãos, e nas igrejas, o Senhor nos abençoa em mais de 90% do tempo, e o erro que cometemos, corrigimos, e agora estamos determinados, os dois, estamos determinados a alcançar a estatura de varões perfeitos, no caso ela varoa. Estatura de homem perfeito, estatura de Jesus. Ah, vocês vão conseguir? Não sei, querido, não sei. Não posso te dizer. Na glória eu sei que sim. Mas eu não vou ficar esperando chegar à glória, não. Eu estou buscando a cada dia. Agora nós estamos numa campanha de 40 dias, porque nós queremos parecer com Jesus, queremos falar pelo WhatsApp e você ser impactado aí, ser balançado onde você estiver, no Brasil e fora do Brasil, onde estamos crescendo e avançando. É preciso se libertar dessa vida, dessa possessão de olhar só para essa vida cotidiana e semear em corações a semente do reino de Deus. É necessário transformar as vidas com fermento do reino dos céus, ou eu prefiro dizer, com a semeadura do reino dos céus. Que fermento na Bíblia, como eu li, a gente usa mais para trabalhar como algo que é ruim, que levé da massa. Então é necessário transformar as vidas com a semeadura do reino dos céus, a fim de que a glória do Senhor cresça e faça com que as pessoas se ergam e glorifiquem o Pai que está nos céus. As pessoas precisam se erguer e nós precisamos ajudá-las a se erguerem. Quanto à salvação, não se obtém por obras, não. E sim pela fé em Jesus. Arrependimento, primeiro, fruto do arrependimento. Aprendi com meu grande professor de caráter. Fruto de arrependimento. E fé. O que não significa, não vou nem falar o nome dele para ninguém ficar aí perturbando ele, mas é um cara de um caráter maravilhoso, né? Quanto à salvação, não se obtém pelas obras, sim pela fé. Primeiro arrependimento. Fruto de arrependimento. Como que é o fruto, pastor, do arrependimento? Mudança, amigo. Mudança de vida. Tem que mudar. Estava errado, muda. O que não significa que o cristão possa, então, agora tem fé em Jesus, possa se acomodar. Ah, já me arrependi para a salvação, já fui batizado, agora vou me acomodar. Não, não posso me acomodar. Tenho que me santificar e continuar me santificando, porque quanto mais ungido eu for, mais o Senhor poderá depositar nas minhas mãos, não nada financeiro, não, irmãos, mas depositar dons espirituais para que eu possa ajudar as pessoas a se erguerem espiritualmente. Quanto mais santificado, mais ungido, mais capacitado para ajudar as pessoas. Irmãos, irmãs, a manutenção da vida diante do Senhor e do seu reino é como uma porta estreita, sendo necessário esforço para passar por ela. Nesse sentido, não estou falando que a salvação é pelas obras, não. Mas estou falando que Jesus disse que a porta é estreita. Tem que passar pelo estreito. Tem que negar a sua própria vontade. Ah, mas eu ainda tenho vontade. É, eu sei. Nós temos vontades. E são essas vontades que podem nos levar a abrir brechas, e abrindo brechas, podemos cometer pecados. Então, agora, feche as brechas, mude a postura e se esforce para viver em conformidade de vida, tendo como modelo Jesus Cristo. Ele é o único modelo. Estreita é a porta, mas se você passar por ela, você vai viver a glória do Senhor. quando Jesus ficou sabendo do desejo de Herodes em tirar sua vida, comparou o falso rei de Israel com uma raposa. E é o que eles são mesmo, esses falsos reis, esses falsos religiosos, não passam de raposas. E lamentou porque Jerusalém, que havia matado os seus profetas, estava prestes a tirar a vida do filho do homem. O Senhor revela mais uma vez o seu amor quando comparação de Deus, que tantas vezes quis atrair o seu povo para si, e o povo de Israel tantas vezes se afastou dele. Mas isso não ficou só neles, não. A igreja também, os gentios também, eu também. Eu vou falar de você, eu. O que importa é que a gente, ouvindo isso, diga: opa, opa, chegou, acabou. Agora é só Jesus. Porque o Senhor é semelhante a uma galinha que junta os seus pintinhos. Ele está pronto a abrir as suas asas. Ele lamentou porque quantas vezes ele quis ser como uma galinha e ajuntar Israel como se fossem pintinhos debaixo das suas asas. E hoje ele está dizendo para nós que estamos ouvindo essa palavra: ah, meus queridos, minhas queridas, eu estou pronto de asas abertas para proteger vocês como pintinhos debaixo das minhas asas e alimentar vocês. E fortalecer vocês, e abençoar vocês, e curar vocês. Que em nome de Jesus nós recebamos essa palavra e passemos pela estreita porta que conduz à salvação, e depois desfrutemos da gloriosa eternidade com o Senhor. Para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.